meu público, está começando agora mais um Beer Roll! Boa tarde, ouvintes. Estamos começando agora mais um programa Beer Roll. Estamos falando diretamente do Centro Cultural Banco do Nordeste. Aqui quem fala é Débora Costa e ao meu lado está meu amigo José Vitor. Boa tarde, José Vitor. E aí, Débora, como você está? Eu vou ótimo, obrigada. Hoje no nosso programa falaremos sobre bandas independentes regionais e nacionais. E também teremos um bloco sobre fake news. Para quem não conhece, é notícias falsas. Vamos começar agora o primeiro bloco falando sobre bandas independentes regionais. Então, Vitor, o que você manda? Ah, no primeiro bloco temos o Otto, um artista pernambucano, ex-integrante do Mundo Livre S.A. e já tocou na banda Nação Zumbi também, percussionista. A maior sacada dele foi ter investido na sua carreira solo, que é muito, muito, muito legal. E vale a pena você conferir por todo o regionalismo e cultura que carrega. A outra banda é Vivendo do Ócio, formado por quatro garotos de Salvador, Bahia, em 2006. No ano de 2008, eles lançaram Teorias de Amor Moderno. E foi quando também ganharam o Guys Sound na Rede TV. E entre outras coisas mais, o som da banda é muito legal, também vale a pena conferir. Então aí, 6 minutos do Otto e Meu Precioso, do Vivendo do Ócio. Saber de mim e até pra morrer.

apunhalada no peito. Beer and Roll, música independente e bobagem delinquente. E aí galera, vocês acabaram de ouvir 6 minutos do Otto, o Catal arregaçando na guitarra como sempre, e meu precioso do Vivendo do Osso. E pra galera que tá curtindo o programa e pra galera que também não curtiu, temos o nosso Twitter, @beerandroll, e nosso Facebook, Beer and Roll. Lembrando que todo sábado às 4 horas tem o nosso programa, né? E vamos ver o que vai rolar aí no segundo bloco. Fala aí, Débora. E no nosso segundo bloco nós teremos as bandas independentes nacionais. Temos Black Drone Shocks e Columbia Core. Bom, Black Drone Shocks é uma banda goiana que toca um estilo de stone rock. Ela surgiu em 2005 com 4 garotos. As letras deles falam basicamente sobre bebida e mulheres. O primeiro CD deles saiu em 2007, Big Deal. E o CD Life is a Big Holiday for Us saiu. E agora também teremos Columbia Coffee, de uma banda carioca. Surgiu em 2007, mas só em 2009 eles lançaram seu primeiro EP, As Coisas Que Não São. E em 2010 eles lançaram seu vinil, As Coisas Que Ela Diz. E agora eu fico com a música Don't Take My Beer, do Black Drone Shocks, e As Coisas Que Ela Diz, do Columbia Core. De olhares tão firmes, dos lábios mais finos, que o melhor é não tentar olhar. As palavras saem sobre efeito de algo que não deveria provar. Uau, uau, uau, uau. Yeah. Festival Maio Mese, no Armazém Usina, Jaraguá, em Maceió, Alagoas. Realização, Pop Fuzz, Governo de Alagoas. Apoio, Fora do Eixo Sebrae. Patrocinadores, Prefeitura Municipal de Rolândia, a cidade que mais cresce no Brasil. E agora... E vocês acabaram de curtir Black Drone Shocks e Columbia Call. E agora nós teremos nosso último bloco, Fake News. Bom, a nossa primeira notícia é que Justin Bieber finalmente descobriu sua orientação sexual e decidiu parar de cantar. E assume namoro lésbico com Maria Gadu. Qual a nossa próxima notícia, José Victor? Bem, agora temos confirmado o Rock in Rio do ano que vem, né? E tá marcado pra fevereiro, não me disseram ainda quais os dias. Mas já disseram as bandas, vai ser Garota Safada, Aviões do Forró, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e Asa de Águia também, né? Como não deixaria de ser, né? E meu abadá já tá confirmado, e de vocês? Pois é, e encerramos hoje mais um Be and Roll. Obrigada pelos ouvintes por ter nos aguentado por tanto tempo. Até a próxima! Mandar um salve aí pra galera que aguentou assistir a gente, né? Ouvir, quer dizer. Tchau. Terminamos mais um Beer and Roll.